pela Cultura FM. Ideias Musicais. Apresentando hoje, Alma Latina, música das Américas sob domínio europeu, por Paulo Castanha. Olá, amigos. Nos dois programas anteriores, ouvimos um pouco da música escrita para as Irmandades Brasileiras do século XVIII, especialmente pelo compositor mineiro e afrodescendente Lobo de Mesquita. Hoje entraremos nos templos cristãos mais influentes daquela época, as catedrais. Reconhecidas como as principais igrejas e sedes dos seus bispados ou dioceses, as catedrais possuíam uma estrutura destinada a garantir a prática e a composição de música sacra. A música para as catedrais brasileiras foi tão exuberante como ocorreu na América Hispânica? E essa música também foi destinada à unificação cultural? As catedrais brasileiras chegaram a ter mestres da capela afrodescendentes? E qual foi o significado de sua música? No programa de hoje, música sacra para as catedrais do Brasil. Ouvimos de José Alves a sessão Donec Ponam do Salmo 109 Dixit Dominus com o Vox Brasiliensis, sob direção de Ricardo Canji. José Alves foi um compositor português e nunca esteve na América, mas como em muitos outros casos, sua música sim. Esta obra foi trazida de Lisboa para a Catedral de São Paulo pelo mestre da capela André da Silva Gomes em 1774. Mas como funcionava a música em uma catedral? O diretor era um mestre da capela, que dirigia um grupo de cantores e instrumentistas profissionais, e também o canto gregoriano dos capelães e o organista, que no Brasil muitas vezes era o próprio mestre da capela. Nas catedrais dessa época, misturava-se o tempo todo a música para coro e orquestra e o canto gregoriano. Até o final do século XVIII, havia apenas 7 catedrais no Brasil. Pela ordem de fundação, eram Salvador da Bahia, Olinda de Pernambuco, Rio de Janeiro, São Luís do Maranhão, Belém do Pará, Mariana de Minas Gerais e São Paulo. As catedrais de Mariana e São Paulo foram instituídas em 1745 e somente em 1826 foram estabelecidas mais duas catedrais, Goiás e Cuiabá. Havia, portanto, um número menor de catedrais na América Portuguesa do que na América Hispânica, o que combina com o fato de que a maior parte dos serviços religiosos no Brasil era oferecida por irmandades particulares e não pela Igreja Diocesana. De fato, conhecemos pouco a música antiga que circulou nas catedrais brasileiras. Nos seus primórdios, foi utilizado quase apenas o canto gregoriano. Mas sabemos que nelas trabalharam compositores já no século XVII, como foi o caso do pernambucano João de Lima e do português Agostinho de Santa Mônica, mestres da capela da Catedral da Bahia, cujas composições foram totalmente perdidas. Da música catedralícia produzida no Brasil entre o final do século XVIII e o início do século XIX, chegou até nós somente uma parte do que se compôs em apenas quatro catedrais: São Paulo, Mariana, Rio de Janeiro e Salvador. Mas qual era a função da música nas catedrais brasileiras? Seria apenas a de acrescentar beleza sonora às cerimônias? A presença dos reis portugueses no século XVIII era anunciada pelos charameleiros reais, que tocavam trompetes e tambores, como ouvimos aqui com a Trompeten Ensemble, sob direção de Eduard Tarr. Muitas vezes, os compositores de música sacra dessa época incluíam duos de trompas que imitavam a sonoridade dos charameleiros reais, em uma tentativa de simbolizar sua presença virtual. Esse tipo de música lembrava à população que o seu soberano era o rei de Portugal e que se esperava de todos lealdade e submissão. Glória ao rei, glória à igreja, glória à hierarquia e glória à cultura cristã sobre todas as demais. E onde ficava o amarás o teu próximo como a ti mesmo? Na Bíblia, claro. Na política da época, as instituições preferiam a versão amarás a autoridade próxima mais do que a ti mesmo e esperavam a expressão dessa ideia na música das catedrais. O compositor português André da Silva Gomes compôs esta missa a oito vozes, provavelmente em Lisboa, para levá-la à Catedral de São Paulo, onde foi contratado como mestre da capela em 1774. A música da Catedral de São Paulo no século XVIII foi uma clara representação dos ideais da coroa portuguesa, todos trabalhando juntos, com muito esforço, de acordo com o projeto aprovado pelo rei e obedecendo às determinações da Igreja. Sabemos que a Igreja Católica mudou muito desde aquela época e foi progressivamente abandonando a imposição do cristianismo aos não cristãos. Isso ocorreu mais intensamente após o Concílio Vaticano II em 1965 e especialmente após a Conferência de Puebla de Los Angeles em 1979. Mas no século XVIII, a Igreja ainda investia pesadamente na propaganda do seu poder e de sua verdade sob a forma de cerimônias, textos e arte, particularmente a música. Foi por essa razão que a Diocese de São Paulo mandou vir de Lisboa, em 1774, o jovem e talentoso compositor André da Silva Gomes, mesmo havendo outros músicos habilidosos no Brasil. Aos 22 anos de idade, o novo mestre da capela de São Paulo começou a expressar através da música o projeto do Papa e do Rei de Portugal para o Brasil. Da Missa às Cinco Vozes de André da Silva Gomes, ouviremos o Kyrie Um, o Gloria in Excelsis e o Cum Sancto Spirito, com o América Antiga, sob direção de Ricardo Bernardes. Thank you. Thank you. Da Missa às Cinco Vozes de André da Silva Gomes, ouvimos o Kyrie Eum, o Gloria in Excelsis e o Cum Sancto Spirito, com o América Antiga, sob direção de Ricardo Bernardes. Alma Latina, música das Américas sob domínio europeu, por Paulo Castanha. No Brasil, somente catedrais tiveram mestres da capela? Não, algumas igrejas que foram sedes de comarcas também contratavam um mestre da capela, mas não necessariamente os outros músicos que existiam nas catedrais. Cabia a esse mestre reunir os músicos necessários para as cerimônias e, muitas vezes, formar discípulos. Um caso interessante no Brasil é o de Luiz Álvares Pinto, mestre da capela da Igreja de São Pedro dos Clérigos do Recife. Esse autor dedicou-se bastante ao ensino musical e escreveu um método de solfejo em 1776 que inclui lições para o treinamento da leitura musical. Originalmente destinadas a serem cantadas com os nomes das notas musicais, hoje também é possível tocar essas lições e apreciar sua beleza. Com Ricardo Canje à flauta e Rosana Lancelotti ao órgão positivo, ouviremos de Luiz Álvares Pinto as lições de solfejo de números 20, 22 e 24. Álvares Pinto, ouvimos as lições de solfejo de números 20, 22 e 24, com Ricardo Canje à flauta e Rosana Lancelotti ao órgão positivo. Mais do que casas de oração, as catedrais brasileiras e mesmo americanas do século XVIII foram principalmente templos da cultura europeia. Afinal, já não existia mais o cristianismo do século I, no qual os valores mais importantes eram a igualdade, o autoconhecimento, o respeito ao outro e a celebração da vida. No século XVIII, o rei e o papa defendiam principalmente o modo de vida europeu, o que incluía a expansão de seu poder, a exploração do trabalho popular e o controle das nações ao redor do mundo. Em meio a tudo isso, surgiu um afrodescendente carioca que estava mais preocupado em expressar a beleza dos textos bíblicos e a mensagem humana do cristianismo. Seu nome? José Maurício Nunes Garcia. Suas conquistas no final do século XVIII? Ter vencido o preconceito contra sua condição étnica, ter se tornado padre e mestre da capela da Catedral do Rio de Janeiro. De José Maurício Nunes Garcia, ouviremos os graduais Dies Sanctificatus e Justus cum Cessiderit, com o Ensemble Turicum, sob direção de Luiz Alves da Silva e Matias Weibel. Ouvimos de José Maurício Nunes Garcia os graduais Dies Sanctificatus e Justus cum Cessiderit, com o Ensemble Turicum, sob direção de Luiz Alves da Silva e Matias Weibel. Alma Latina, música das Américas sob domínio europeu, por Paulo Castanha. Qualquer música, de qualquer época e de qualquer lugar, transmite não apenas sons, mas também valores. E o trabalho de um musicólogo, como é o meu caso, não é apenas revitalizar e compreender o som, mas também os valores da música. O que se observa no continente americano nessa época é uma confluência de valores. Os reis e a igreja queriam a imposição de um modelo de sociedade hierárquico, porém muitos compositores acreditavam na vida em igualdade e manifestavam isso em sua música. Esse foi, entre outros, o caso de Damião Barbosa Araújo, nascido na Bahia em 1778, e que viveu no Rio de Janeiro entre 1808 e 21. Foi mestre da capela da Catedral de Salvador, possivelmente após o seu retorno da corte. Araújo compôs um memento, música destinada aos funerais, porém mais preocupada em expressar a dor humana pela passagem das pessoas queridas do que o poder do projeto europeu sobre o Brasil. De Damião Barbosa Araújo, ouviremos o Memento Baiano com o harmônico tributo Coro e Orquestra Barroca, sob direção de Edmundo Ora. Thank you. De Damião Barbosa Araújo, ouvimos o Memento Baiano com o harmônico tributo Coro e Orquestra Barroca, sob direção de Edmundo Ora. Durante a audição desta obra, percebemos que sua sonoridade lembra muito a ópera, além da música sacra. De fato, a partir da entrada do século XIX, a sonoridade das óperas italianas começou a afetar bastante a música sacra. Era um reflexo do iluminismo que dava mais importância à razão do que ao misticismo. Os dramas humanos ficaram tão em moda nessa época que começaram a competir com os dramas sacros e as óperas começaram a ter acesso cada vez maior nos templos cristãos. Por isso, soa desta maneira o Quoniam da Missa a Oito Vozes do compositor mineiro Castro Lobo. Thank you. Este foi um fenômeno católico e não somente americano. Compositores que trabalhavam nas catedrais de quase todo o mundo no início do século XIX tornaram-se fascinados pela ópera, pois isso os permitia expressar a condição humana que a antiga música sacra era incapaz de fazer. Talvez por essa razão, meio século antes, esta sonoridade havia sido fortemente condenada pelo Papa Bento XIV. Porém, não havia mais o que fazer. A humanidade entrou na igreja do século XIX por meio da ópera e sairia dela somente por decreto. Esta missa que estamos ouvindo com a Orquestra e Coro Filarmônico de Praga, sob direção de Eduardo Brizio, foi composta em 1809 para a Catedral de Rimini, na Itália, por Gioachino Rossini, que notabilizou-se justamente por suas óperas. Esse passou a ser o som da música sacra no século XIX. Os compositores das catedrais brasileiras rapidamente assimilaram essa tendência, como foi o caso de João de Deus de Castro Lobo, mestre da capela da Catedral de Mariana, em Minas Gerais. Vamos ouvir de Castro Lobo o Gloria in Excelsis da Missa e Credo a 8 vozes, com a Associação de Canto Coral e a Camerata Rio de Janeiro, sob direção de Henrique Morellenbaum. Oh. De João de Deus de Castro Lobo, ouvimos o Gloria in Excelsis, da Missa e Credo a 8 vozes, com a Associação de Canto Coral e a Camerata Rio de Janeiro, sob direção de Henrique Morelenbaum. Castro Lobo foi mais um dos compositores afro-brasileiros que lutou bastante para superar os limites que lhe eram impostos pela sociedade da época. Ao decidir se ordenar em 1820, foi obrigado a submeter-se ao processo De Genere et Moribus, destinado a conhecer sua ascendência e seus costumes. Uma das condições que teria de provar nesse processo é que seus pais e seus avós eram, abre aspas, inteiros e legítimos cristãos velhos, limpos de sangue, sem fama alguma de judeus, mouros, mulatos ou mouriscos, ou de alguma outra infecta nação. Fecha aspas. Driblando tais exigências, Castro Lobo conseguiu ordenar-se 4 anos depois e tornar-se mestre da capela da Catedral de Mariana e o mais ousado compositor mineiro do século XIX. Produziu muita música sacra, sempre carregada da sonoridade operística, mesmo em seus responsórios fúnebres de 1832. Mas antes de terminar essa composição, não resistiu à saúde comprometida e faleceu aos 38 anos de idade. De João de Deus de Castro Lobo, ouviremos o segundo responsório fúnebre, com o conjunto Calíope e a Orquestra Santa Teresa, sob direção de Júlio Moretzon. Grazie. De João de Deus de Castro Lobo, ouvimos o segundo responsório fúnebre com o conjunto Calíope e a Orquestra Santa Teresa, sob direção de Júlio Moretzson. Os compositores que trabalharam nas catedrais brasileiras do século XVIII e princípios do XIX viveram um período de profunda transformação. Talvez o fato de terem assumido sua condição de agentes e de tomadores de decisões os tenha colocado na história como transformadores da sociedade do século XIX. Em 1903, o Papa Pio X aboliu das igrejas todas as músicas para solistas, coros e orquestras que manifestassem a sonoridade da ópera. Mas apesar do desuso dessas composições, a transformação que provocaram na sociedade da época continuou a reverberar até hoje. Conhecer melhor essa história pode nos ajudar a mudar nossa relação com o passado e a construir um futuro diferente. É o que faremos nos próximos programas, ouvindo um pouco mais de música das Américas sob domínio europeu. No programa seguinte, europeus e brasileiros cantam ao rei português. Eu sou Paulo Castanha e volto na próxima semana com mais um Alma Latina, programa da série Ideias Musicais. Este programa teve a produção de Ralf Schwartz e trabalhos técnicos de Almir Amador. Boa semana e até lá! Ideias Musicais. Realização Cultura FM. Fundação Padre Anchieta.